de voir elle fait de torda lambada. Francês da lambada. Você tá na intenção, querendo tudão com ela. É só botadão, ela aguenta a pressão. É só encaixadinha devagar. É só encaixadinha devagar. É só devagar, é só encaixadão. Ela pede com agressão. Modo Sonic ligado, precisa. Jacob Esdé, Ricardo e Rafael Moura. Você tá na intenção, querendo tudão com ela. É só botadão, ela aguenta a pressão. É só encaixadinha devagar. É só encaixadinha devagar. É só encaixadinha devagar. Devagar, é só encaixadinha devagar. É só encaixadinha devagar. É só encaixadão. É só encaixadão. Ela pede com agressão. André CD, o moral de Nico Ana. Caliente da lavada francesa. El seductor de la lambada.